Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Elo perdido no ar, meus caros internéticos! Voltamos com o episódio Mandinar, que nós vamos hoje prever o futuro do cinema de 2014. Olha só que beleza. Esse que vos fala é o Calaveira e tá comigo aqui o Miote. E aí, galera, na verdade eu tô esperando é 2015. Por quê? Porque lá que vai ter filme bom. Comigo aqui também o Brunão. E aí, galera, beleza? E o filme que eu mais espero de 2014, agora, depois de ver o trailer, é Noé. E já eu digo por quê. Hoje nós vamos dar aquela conversada marota sobre o que nós achamos e o que nós vamos achar dos filmes de 2014, cara. É o programa base da internet. Isso. A gente não viu porra nenhuma e vai falar merda sobre. Isso, é isso. É, mas quebrar a cara no final. Isso. E será o programa mais baixado, tenho certeza. Certeza. E que vai ter mais haters nos odiando. Isso. E, ó, eu estou com meu saco empolorado de tão preocupado que estou. Então sobe a música, Brunão, porque hoje nós não vamos ter os recados do Jaiminho para você que adora, ama e se delicia com os momentos merchandising do Jurassic Cast. Então sobe a música e desce a música, a gente volta na sequência. Brunão. Opa. Como se eu não soubesse qual é a resposta, né, velho? Por que que você, o seu filme de 2014, que você mais tá esperando é o Noé? Porque o Noé, cara, eu tava vendo aqui o trailer e eu descobri que a mulher do Noé vai ser a Jennifer Connelly. E eu tenho uma tara pela Jennifer Connelly, inacreditável. Você... Assim, o filme, cara, o filme pode ser uma bosta. Tem a Jennifer Connelly que eu quero ver. Ah, então é por isso que você tem 5 cópias do Labirinto. Cara, pois é, que tá Labirinto eu não tenho ainda. Nem precisa. Eu Mas vou eu comprar sei um que você tem. E sua mulher vai descobrir o porquê você tem e vai te bater. É aquele que a Jennifer Connelly fica escondida no supermercado. Aí ela fica naqueles cavalinhos que você bota a moeda e o cavalo fica cavalgando no mesmo lugar. É, não, esse eu não tenho não, mas eu tenho um que ela parece pelada, que é o Casa de Areia e Névoa, que é uma beleza. Cara, na boa, os peitos de Jennifer Connelly, puta que pariu, viu? Pô, eu por mim... largava de falar de previsão 2014, falava só dela. Só dos mamilos de Jennifer Connelly. Vamos fazer um programa sobre os mamilos de Jennifer Connelly? Os mamilos de... Nossa, que cara, beleza, eu gosto, né, deles, porque eles não são nem grandes nem pequenos, eles são médios. E são rosadinhos, cara. Sim, e aí quando ficam duros, eles, tipo, compactam. Duros não, Calaveira. Calaveira não fode, Calaveira. O quê? Os seios de Jennifer Connelly não ficam duros, ficam entumecidos. Ah, sim. Aí quando ele fica muito bem. Tá falando a voz dele agora? É, aí ele fala baixinho. Pode ser sedutor. É. Eu fico louco. Mas não é pode ser sedutor, meu. Ele tá falando baixo, que a mulher dele tá aí do lado. Daqui a pouco você só vai escutar isso aqui, ó. Porra, é essa aí! Porra, é essa aí, ô gordo, filho da puta! Mas Noé, falando do Noé, Noé, por que, que eu gosto do Noé? Não é só pela Jennifer Connelly, obviamente, porque eu vi o trailer e achei muito interessante, que eles vão contar uma história aí de uma guerra, não sei o quê, umas tribos e tal, o Russell Crowe. Véi, que vão contar a história, Bruno? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não vão contar, vai ter uns esquemas aí de umas tribos. Véi, está na Bíblia, velho. Eles não fizeram nada. Está eles na Bíblia também? Ah, porra! Tá tudo na Bíblia. Eu não sabia. Não é comeu Márcia, que comeu Maria, que comeu Deodete, e aí, tipo... Aí é muito estranho, porque sobra só o Noé e os filhos dele. E aí a sociedade se multiplicou daí. Eu fico me perguntando como. Senão rolaria incesto. Mas aí eu deixo isso pros filhos. Não, mas o trailer tá bacana. É um filme dirigido pelo Darren Aronofsky, que até hoje nunca errou, esse cara. É, o Aronofsky que é o diretor do Cisne Negro. O Aronofsky, ele fez o Cisne Negro, fez aquele Lutador também, que esse filme é foda. Bom pra caralho esse filme, velho. Darren Aronofsky, cara, pra mim, hoje, ele é, assim, top 10 dos diretores da nova geração, cara. Ele tem um currículo, assim, impecável, cara. É Pi, Requiem para um Sonho, Fonte da Vida. Pô, é só filmão, cara. Estou ansioso pelo Noé. Acho que ele vai fazer um trabalho primoroso, assim. E pelo trailer, cara, eu achei, porra, sensacional. O Russell Crowe tá, porra, Noé sinistro, né, velho? Tá, ele tá um Noé meio... Noé Gladiator. Que não morreu. É? Ele tá um Noé de gladiador que não morreu. Isso. Pô, e os animais tão digitais, mas tão reais, né? Tá bem feito, né? Pelo trailer tá bem feito, né? Tá bem feito pra caramba. E ainda tem o que tá em todas aí, o nosso querido... Como é o nome dele, Anthony Hopkins? Tá aparecendo direto o filme, porra, todo ano faz um filme, né? Mas no caso o Anthony Hopkins tá fazendo o cosplay de Mestre dos Magos no Noé, né, velho? Ele tá a cara do Mestre dos Magos. Se ele fosse baixinho, mais baixinho, era o Mestre dos Magos. E ainda tem a Emma Watson no filme, aí, que... Pois é, já conta muitos pontos. O Calaveira não gosta dela, acha que ela tem cara de macaca de feira. Não, mas não... eu acho bacana. Cala a boca, meu, eu falei nada disso. Você que falou, velho. Eu falei que ela é feia, eu falei que eu acho ela feia. Eu acho ela estranha, magricela, não tem corpo, eu acho ela estranha. Eu sei que vai ter Nivaldo, caralho, Nivaldo nessa hora. Ah, minha voz, velho, agora é esse programa que mataria Nivaldo, velho. O filme que eu mais espero de 2014 é Planeta dos Macacos, o segundo filme dessa franquia nova, aí. Né? Esse só porque te convém. Calaveira, esse vai ter cheia de macaca de feira, com certeza. É, e não seremos julgados por isso. Mas por que, Miotti, você acha? Ah, porque o primeiro filme já foi muito foda. Primeiro que é, na verdade, o 15º, né, velho? 15º? Eu não sei se é 15º, eu não vou contar quantos teve, caralho. Sexto. Não, sexto. Não, teve aquele ridículo. Teve a refilmagem do Tim Burton. Ah, Tim então o sétimo. Refilmagem não, ressonhar. É o ressonhar, porque Tim Burton não faz refilmagem. Até hoje eu tenho raiva daquela porra que não tem final. Ah, aquele filme é ridículo. Que pariu. Esse vai ser pancadaria mesmo dos macacos humanos. Pra quem não lembra do primeiro filme, ou então não viu, né? No final do primeiro filme, além do macaco ter muita inteligência, né? Caesar. Rolou um vírus que vai acabar com a população. Só alguns vão restar. E esses vão, pelo trailer, vão combater os macacos, né? Porque os macacos estão na revolta e vão pra porrada mesmo. Pois é, velho. O trailer é sensacional, eu achei. É um teaser, né? Só é um teaser, porra. E o final dele eu achei muito bacana, que aparece ali o Caesar com os outros macacos e eles estão de pintura de guerra, então, velho. Então, tá foda. Eu falei, caraca, que coração macaco valente. Foda, velho. Já pensou, vai ter o... Será que o Caesar vai gritar? Freedom! Nossa, aí. Será que ele vai virar pros macacos e falar assim: "Cause they may take our lives"? Não, não. Aí a mulher do cara lá do filme vai virar e falar assim: "O filho do macaco". É, aí ou então ele, a macaca vai ser estuprada por um homem, pelo Gary Oldman. Caraca, que velho, isso, olha só, velho. Que viagem, velho. Ah, é, aí o nego vai virar e falar assim: "Gary Oldman, você tá comendo uma macaca?" Aí ele vai virar e falar: "Everyone!" Velho, é outra razão pela qual eu quero ver. Eu falei que eu comeria everyone! É outra razão pela qual eu quero ver esse filme, porque vai ter o Gary Oldman e nesse ele vai gritar. Esse, velho, vai gritar mesmo. Esse ele vai gritar, porque no Batman ele é mais contido, né? Qual foi o último filme dele? Foi o Batman, né? Foi o Batman. Não, não, foi a bosta do Robocop. Não. Ah, é, mas não saiu ainda. É, não saiu ainda. O Robocop vai sair antes do Planeta dos Macacos. É, mas ele nesse filme, eu tenho certeza. Não, mas no Robocop ele vai gritar também. Mas nesse filme ele vai gritar, velho. É, no Robocop ele vai gritar: que merda de filme! Calaveira, qual é o filme que você tá mais esperando aí desses aí? Frankenstein. Ah, cê... Não, fala não, sério, porra. Fala sério, pô. Tô falando sério, porque, velho, eu rirei litros. Eu adoro rir no cinema, eu adoro. Eu gosto de chorar pra caralho, mas eu prefiro rir, porque eu saio alegre, aí eu saio feliz, cara. Minha vida é uma merda. E, porra, eu prefiro rir. E eu, velho, eu tenho certeza que o Frankenstein eu vou rir muito. Porque internet, você tem uma coisa. Você que não viu o trailer de Frankenstein Entre Anjos e Demônios, você vai parar de escutar esse programa agora. Você vai vir assistir é o trailer, véio, e volta. Porque, gente, não é de sacanagem. Eu estava assistindo com o Brunão no Skype comigo. Eu não entendi o trailer. Eu também não entendi. Eu virei e falei assim: peraí, velho. Peraí. Eu falei: velho, peraí. Minha cabeça começou a doer. Eu falei: velho, peraí, velho. Como assim, Frankenstein? Não, Frankenstein. Não, velho, peraí. Gente, sacanagem não. Olha o que tem no trailer. Tem o Frankenstein, né, beleza, aí o Frankenstein do nada começa a lutar igual a Trinity, aí de repente aparece Gárgula voando. Um Gárgula que vira um anjo, que vira um demônio. Um anjo que vira um demônio, velho. Eu vou falar pra vocês, o filme vai ser mais ridículo que o Caçador de Vampiros lá, o Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros. Eu achei que seria o ápice, velho, não tem mais coisa ridícula pra se fazer. Aí os caras vão e me aparecem com Frankenstein entre Anjos e Demônios. É, esse filme vai ser difícil, cara. A estreia prevista é pro dia 24 de janeiro já. Ih, vai ter cabine agora, logo agora. Ter... Caralho. Provavelmente, puta, quando esse programa viajar, for ao ar. Vou ter que viajar. Provavelmente quando esse programa for ao ar, vocês já vão ter visto essa merda. Com certeza. Velho, esse filme é nego cagando no túmulo da Mary Shelley, velho. Cada um tem o direito de fazer o que quer com o personagem do próprio roteiro. E se eu quiser fazer um filme onde, sei lá, o Frankenstein é um adolescente, como tinha na década de 80, que era aquele Frankenstein adolescente, acho que era o nome do filme, esse inclusive, eu posso, não tem problema nenhum. A questão não é você fazer o que você faz com o personagem, é como você escreve. O filme é ridículo. O filme é ridículo. Você tem o Frankenstein, que é tipo um morto-vivo, sexy. Cara. E lutando com o Kung Fu, velho. É um morto-vivo gato, cara. Não dá, batão, velho. Não dá, velho. Não, não dá, sério. Não dá. Outro filme que eu tenho certeza que vai ser um cocô. Porcaria esse Robocop, velho. O original é muito foda, sacou? Então você nunca poderia fazer um reboot do Robocop, cara. Ele começa errado na sua essência, velho. Não precisa de um reboot pra esse caralho desse robô. O filme tá errado do momento em que fizeram o Robocop com a cara do Giban. Isso, na hora que, velho, fizeram o Robocop com a cara do Giban, acabou o filme, velho. Não tem mais. Acabou. Isso que você falou tá certo. O primeiro filme é muito impactante. Aquela imagem do Robocop 1 tá muito... Porra, é gravada na mente de todo mundo que assiste o filme. Porque o filme é atemporal. O filme não ficou datado pelo tempo. Não ficou, cara. 1. A única coisa que fica meio datada é o Ed 209, cara. Que é um pouco datado ali, o stop motion, que ainda era stop motion, cara. Ah, sim, do filme, sim. Não, mas é questões técnicas, né? Mas, cara, pô, pega o filme e, sabe, e aí me... Enfim, eu não vou falar muito, porque depois o filme vai ser bom e eu vou quebrar a cara. Mas eu não quero... tem problema, não tem mas problema. Mas eu quero quebrar a cara. Eu quero quebrar a cara. Esse é um que eu quero quebrar a cara. É um que eu quero ter que vir aqui no Jurassic Cast e me retratar e falar: olha, eu falei mal... E o Padilha é foda, e ele conseguiu fazer um filme foda. Mas assim, de começo, eu já acho que vai ser uma porcaria. Velho, tu vai das declarações do Padilha. Ele virou, no início das filmagens, e falou que queria fazer Robocop menos violento. Aí ligou, hã? Aí depois ele vira e fala assim: não, mas eu quero fazer um Robocop diferente do primeiro. Aí todo mundo: ah, beleza, como assim? Ele: não, eu quero fazer um Robocop em que o homem tenha conflito com a máquina. Eu quero humanizar o personagem. Aí nego: véi, mas isso tinha no primeiro. Você tá bêbado? Você viu o primeiro, Padilha? E ele, eu vi. Cadê? Não, e aí me bota no trailer e ele só mata robô, velho, no trailer? Que porra é essa, não, mas cara? Mas aí é coisa, né, da classificação etária, né? É a merda, né? Pois é, cara. E eles estão fazendo filme. E outra coisa que vai fuder esse filme também, na minha opinião, é a porra da classificação etária. A censura, exato, velho. A censura vai fuder esse filme, velho. Exato, é Robocop pra viadinho, velho. É, Robocop pra Crepúsculo, vai fazer o quê? É Robocop pra você que é viadinho. Cara, um filme que eu não sei se eu tô esperando é 300. Ó, eu já não gostei do primeiro. Por quê? Porque é muito gay, não, né? Não, não gostei, achei fraco, não gostei do filme. É, foi o primeiro é pelo visual puro, né? Pois é. Eu gosto. Eu gosto também, acho legal, primeiro. Eu acho muito corpo sarado. A história da Batalha das Termópilas, eu acho uma das melhores histórias das histórias gregas antigas. É, porque existiu, né? Existe a história dos 300 de Termópilas. Isso, exatamente. 300 guerreiros que lutaram nas Termópilas e tarará, tarará, tarará. E eu acho foda. Eu acho um filme... Assim, o filme é legal e tal, e ele é baseado em quadrinhos, e eu que amo quadrinhos, sempre amei. Porra, acho maneiro, acho uma boa realização. Acho que exagera um pouco ali no... Slow motion. Isso é, né? Que é uma porra que o Zack Snyder tava viciado nessa merda, né? E vai continuar nesse filme. Não, e nesse filme vai voltar. Pois é. Porque ele tem que seguir a estética, o né, o Zack Miotti? Snyder é igual o Miotti. Você quer entender a comparação? Ah. O programa tá pequeno, o Miotti enche de cena de filme pra ficar grande. O Zack Snyder do mesmo jeito. Filme, ih, Zack, então, o filme tem que ter 1h20, velho, não tem problema. Atira comigo. Na edição. Enche de slow motion. É, slow motion no título. O título não tem slow motion. Pois é, mas eu acho o 300 um filme legal, um filme bacana, assim, não é nenhuma obra-prima do cinema, nada assim que se diga, puxa, maravilha, que filme foda, mas eu acho legal, acho bacana, né, violento, tem cabeça voando, tem, pô, tem homens e o final, nus, homens nus, é legal, é tem um cara gritando, que, pô, é sempre legal, né, ver nego gritando no cinema, eu acho. É, mas o problema é que o Butler nesse filme tá muito estranho, porque ele fala sem fechar a boca, eu acho muito estranho, ele fala só com os dentes pra fora, rosnando. The night we dine in hell, ele sabe ficar tanto assim, dai. Mostrando os dentes assim. Ai, meu dente tá brinquinho. Eu acho foda, homem brabo. Ixi. Tá certo, ele gosta de homem brabo, Matt. Não, eu acho maneiro. O filme eu acho maneiro, acho legal. Cara, olha só, eu não sei porque se eu tô esperando o 300, porque eu ainda não entendi o filme. Eu não sei se o filme vai ser uma sequência ou vai ser uma prequência. Isso é verdade. Nego fala, não, vai ser uma prequência. Só que aparece a esposa do Leônidas, o Leônidas sendo decapitado. Depois aparece a mulher do Leônidas falando com as tropas, né, entre os... Velho, mas é filme do Zack Snyder. Tem 100 mil cavaleiros, só tem 10 em tela. É ela falando com mais 5. Ó, vocês exército, vocês vão vingar meu marido. Porra, mas peraí, velho, então não tô entendendo que porra de filme é esse. É verdade, até agora eu não entendi. É, não, pelo que eu entendi, é uma sequência. É o 600 esse filme. Ah. Mas ele... Fica esquisito, né, cara? Porque a história acabou ali no 300, velho, sabe? Aí bota a mulher pra liderar o exército e pra... E aí vem a Eva Green, velho. Cara, e nada faz sentido. Nada faz sentido no filme. Tá, e aí, tá esperando o 300? Eu vou virar e falar, não sei. É um monte de cena maneira, de guerra, de luta. Mas o final do trailer matou a minha expectativa, cara. Porque acontece uma coisa tão bizarra, velho. Tão bizarra que eu falo assim, não, velho. Não, não, não dá. Não dá. O que que acontece, Calaveira? Cara, o cavalo marinho. É assim, o cavalo... Tem um cara que sai da casa do caralho. A gente não sabe de onde ele vem, porque ele simplesmente pula com o cavalo e a gente não e sabe quem é. E eles estão no mar, velho. No meio do mar. Ele tá, não, ele tá pulando do navio que tá pegando fogo. Eu acho que é isso. Isso. Aí ele cai com o cavalo e tudo. Gente, do jeito que o cavalo cai, ele sai d'água. Ele cai e sai, entendeu? O cavalo pula de dentro d'água. Aí a gente ficou... Hein? Como assim? Mas hein? Mas hein? Como assim? Mercenários 3, né? Bem provável que seja mais épico do que o segundo. Será, velho? Ah, será que não já não, saturou, é pelo, é, não, velho? Não, acho que não. Nunca, será velho, que não, nunca, não, nunca encherá saco Stallone dando tiro nos outros. Nunca, não jamais vai. Encherá saco nisso. O Rambo é uma bosta e foi divertido pra caralho. Que ele usa aquela metralhadora que corta as pessoas no meio. Ah, sei lá, cara. Eu acho que assim, ele tem que ser muito galhofa pra funcionar, igual o 2. Não, tem que ser assim. Ele tem que ser galhofa pra funcionar. Tem que sacanear os atores no filme que eles faziam antigamente. Igual o último desafio lá do Schwarzenegger. Isso. Funcionou porque era galhofa. Com certeza. Sacou? Porque eles tentaram fazer um filme aí mais sério agora e acho que não funcionou tão bem, né, meu? O da prisão? O da prisão. Não, foi sério. Eu gostei do filme. Foi um filme igual daqueles dos anos 80, daquele filme de prisão. Fizeram aquele mesmo esquema. E tem o Stallone e o Schwarzenegger junto, porra. Mas eles já estão velhos e tal. Ah, mas tinha que ser mais isso, galhofa, não, entendeu? Não, mas assim, mas tava bom. Não tava ruim, não. Eu espero que seja no tom da galhofa do 2 pra cima. Sei lá, eles estão trazendo também gente pra caralho, né? Cara, eu acho o seguinte... Agora tem Mel Gibson e Harrison Ford, né? A questão não é nem não ser galhofa. Cara, e vocês viram como é que foi o Mel Gibson? Pois é. Mel Gibson tá um Popeye, velho. Tá mesmo, velho. Ele tá um Popeye, ele tá com a cabeça pequenininha e o bicho tá com uns braços. Sacanagem, ele tá com um braço do tamanho do The Rock, velho. E olha que o The Rock tá gigante, hein? Exatamente. Eu espero também que nesse filme eles não descartem o coitado do Jet Li de uma hora pra outra, que no segundo filme ele aparece em 5 minutos, sacou? E acho que ele tem potencial aí pra, porra, pra descer o cacete na galera aí. Tem, porra, ele naquela última cena lá ia ser foda pra caralho, né? Pois é. Mas enfim, vamos relembrar aí o elenco. Sylvester Stallone, obviamente, nosso querido Jason Statham. Velho, o nome do Jet Li é Yin Yang, velho. É apelido de guerra, Ai, Jesus. Aí esse filme, como ainda trazendo dos velhos, vai estar o Dolph Lundgren. Isso. Vai estar o Terry Crews. Schwarzenegger. E o Randy Couture. Isso, o Schwarzenegger vai voltar. Quem não voltou foi o Bruce Willis, falou que não, chega dessa velharia pra mim. A galera nova que tá chegando. Antônio Bandeiras. Maneiro. Que tá, porra, mais velho que minha avó. Que isso, tá não, velho. Tá enxugado, velho. Parece que enxugaram a cara dele, usaram a cara dele pra enxugar um chão, velho. Tá o Wesley Snipes. Puta que me largaram pariu. Ele da cadeia? Tiraram ele da cadeia. Soltaram da cadeia? Ele, velho. Só pra ele fazer esse filme, velho. Falar, não, esse merece. Vão trazer Indiana fucking Jones, Harrison fucking Ford. Está no filme. Mal-humorado, cara, como sempre. Mal-humorado, mas, velho, ele tem que dar um murro em alguém, cara. Por favor, velho. É, e tem que fazer... Bish. É, exatamente, cara. E o Mel Gibson, cara, que vai ser o vilão do filme. É ele que é o vilão. Porque ele ficou maluco na vida real, né? É, tanto que ele parou de fazer filme. Que filme que ele fez depois? Ele fez uns filmes, mas todos eles ele faz um maluco. Ele fez o Machete, velho. Foi o Machete. No Machete ele também é o vilão, cara. E senti falta principalmente... Eu já sei o que você vai falar. Quem é? Chuck Norris? Não. Chuck Norris não. Chuck Norris fez a ponta dele lá e tá bom. Eu senti falta aqui do Steven Seagal, velho. É mesmo, ele podia aparecer, porra. Cara, o Steven Seagal, ele tinha que entrar aqui e quebrar uns 4 braços, assim, ó. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Seu amigo, né, Calaveira? Tu podia ligar pra ele, velho. Ah, eu não entendo o que ele fala. Eu só converso com ele pelo WhatsApp. Eu queria ele. E outro puto que podia ter chamado era aquele Mark da Casco. Lembra do Mark da Casco? Lembro. Lorenzo Lamas. Não, para. Não, aí já é trash demais, velho. Não, mas tinha que ter, velho, não, pra tomar para, porrada. Não, que o quê? Não, tudo bem, pra tomar porrada o Lorenzo Lamas serve de sobra. Então, mas de resto, não. Tinha que ter o Mark da Cascos. Mas Mark da Cascos nunca foi herói de ação, velho. Não, mas ele fez, que não fez? Ele fez até o... Double Dragon. O Double Dragon lá, mas ele fazia aquele... Mas tem um filme da Mark da Cascos que é muito bom, que é aquele, acho que é Pacto dos Lobos, que é o francês. Pacto dos Lobos, exatamente. Cara, é muito bom esse filme. É, e ele fez o Corvo também. Ah, mas isso é uma merda do caralho. Mas ele fez. Ah, foda-se. Mas tá falando de tinha bom, que chamar velho. Ele, tinha que chamar o Lorenzo Lamas. Não, Lorenzo, não. Ó, velho, bom. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas parece o marido da Gretchen, velho, com meu ela naquele pornô. Velho, ai, Lorenzo. Eu tenho nojo Lamas. De pensar no Lorenzo Lamas. Só nojo. Eu só tenho nojo. Daqui a pouco você vai falar que tem que chamar aquele cara que fazia a série do juiz, que era justiceiro? Sim, Nicolas Marshall. Tinha que chamar ele também, velho. Tinha que chamar ele também, cara. É Nicolas Marshall pra que cara? Não, é o nome do personagem. Não, vá tomar no cu, bro. Aquele que era juiz de dia e ele ficava de rabinho de cavalo, aí ele não podia. Aí à noite ele botava pra fuder? Isso, Renegado. Ah, oh, velho, Lourenço Lamas tinha que entrar, velho. Ele fez a temporada única de Renegado. Ele tinha que entrar essa porra, cara. Sabe outro que tinha que entrar, velho? É, ó, o cara lá do... Aquele negão do American Ninja, velho. Caralho! O que pegava uma... O que pegava uma cimitarra anã e dividia em dois. Isso! Eu véio. Lembro, canastrão pra caralho esse negão, velho. Era ele, tinha o negão, né, que era o Steve James. E tinha que chamar o principal lá, o American Ninja himself, que é o Michael Dudikoff. Ah, velho, então faz o seguinte, então tem que chamar também o Siu Wong Feng. Pronto. É o Rikyo. É um videozinho que tem de um cara enfiando a mão dentro da barriga de um gordo. Aí sai um balde de sangue. Chama o Chong Li. Caralho, velho, você já viu o Chong Li como é que tá, velho? Você já viu a foto? Você já viu a foto tá dele mal, com o Gundame? Chong Li, velho. Chong Li. Ai, meu Deus, velho. Quem mais tem que chamar, velho? É o cara da moto laser também, né? Só falta aí. O Manimal também, né? Não! Já sei, velho, quem que tinha que chamar. Olha só que foda que isso ia ser, velho. Olha que filme épico. Velho, esse filme ia ser épico. Fala? David Hasselhoff. Ah. Michael Knight, porra, claro. Com certeza, velho. Velho. Ai, velho. Não é pra ser galhofa, cara? Não, não é, velho. Mas assim, tem um limite. O Hasselhoff, velho. Hasselhoff tá bêbado, velho. Ele tá bêbado. Ele só vive bêbado, Hasselhoff. Só vive bêbado. Hasselhoff, o último filme que ele fez foi Piranhas 2 ou 1. Aliás, foi o Piranhas 1, cara. Que ele sacaneia ele mesmo. Não, David Hasselhoff. O cara já foi o cara lá do Baywatch, já foi o Michael Knight lá no... Já foi quem mais? E o que mais? E o que mais que ele já fez? Ele já fez o Nick Fury num filme pra televisão, entendeu? E o cara, ele já fez o filme do Bob Esponja, que ele salva o Bob Esponja. Com o cara é foda, dele, velho. Com o peitoral dele. O cara é foda, velho. Não, não é. Tinha não, que chamar não. Ele. David Hasselhoff. Sabe outro que tinha que chamar? Tinha que chamar? Quem? O Flash daquele filme... Daquela série. Ah, é o pai do garotinho do História Sem Fim. O pai do cara do História Sem Fim. Cara, tá aí. Olha, acabei de ver aqui na lista, não tinha visto. Olha, um filme que não tinha visto? Um filme que eu tô esperando muito mais que o Frankenstein. Infomaníaca. Esse filme é de 2013, só pra avisar. Né, ele já estreou em alguns lugares do mundo. Sério? Caralho, eu vou baixar esse filme agora, peraí. Bater em punheta a noite inteira. Caralho. Cara, o que esperar, né, velho, desse filme? Sexo. Muito. Muito sexo. Só pelo sexo. Trailer, né? Só pelo trailer. Velho, mas vai ser só isso, cara. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, Lars von Trier. Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, sabiam disso? Sabia. Porque o Lars von Trier, ele faz filmes muito bons. Ele é um ótimo cineasta. Mas, cara, ele, na minha opinião, ele é um cineasta do gabarito do cara lá do Iluminado, como é o nome dele? Kubrick. Do Kubrick. É, fugiu o nome aqui, porque eu não guardo muito bem o nome das pessoas. Do gabarito do Kubrick. Cara, ele é muito bom. Ele é bom pra caralho. Só que os filmes dele são terrivelmente incômodos. Porque ele trata, principalmente com relação à sexualidade humana, de uma forma muito crua e muito incômoda, cara. Então, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio, porque eu sei que o filme vai ser bom, mas ao mesmo tempo eu sei que o filme vai me incomodar pra caralho, porque o filme dele agride você. É, o filme dele agride mesmo. Os filmes do Lars von Trier, eles agridem o espectador. E eu acho que a parte de eu achar a genialidade dele é justamente por causa disso, cara, que ele consegue fazer você ficar com raiva dele nos filmes dele. O Dogville, pra mim, é um filme sensacional. O final é de explodir a cabeça de todo mundo. É, eu só achei aquela palhaçada de filmar teatro e não gostei não. Mas é isso aí. É, É aquele, a parte que incomoda. É, né? É a estética, eu não gostei. É a estética que incomoda dele. Mas, sei lá, às vezes eu acho que ele quer só pagar de, sabe, de polêmico, de não sei o que, pra atrair a pessoa. Mas é o estilo do cara, enfim. É, há quem curte, há quem não curte, e, sei lá, eu fico meio assim. Esse Ninfomaníaca, eu ainda não sei se eu vou ter coragem de assistir essa porra. Cara, eu vou assistir porque eu sei que Lars von Trier é muito foda. E você, como cinéfilo, Bruno, eu acho que você deve assistir sim, porque... Cara, você nunca sai igual quando você assiste o filme do Lars von Trier. Sim, nunca sai é igual. Verdade. Aí eu tô falando isso tudo, internet, porque aí vocês estão falando assim, caralho, Calaveira adora o Lars von Trier. Não, eu odeio ele! Eu odeio esse filho da puta, eu tenho raiva dele. Eu morro de raiva do Lars von Trier, sério. Eu morro de raiva dele. Mas, cara, é inegável, o filme do cara é foda pra caralho. O cara é um diretor filho da puta. Eu tenho certeza que o Ninfomaníaca tem a questão do sexo? Tem, velho. Por quê? Cara, eu tenho certeza que o Ninfomaníaca, ele é um esparro do Lars von Trier em cima de Hollywood. Sabe? Tipo, toma aí a cambada de hipócrita do caralho. Vocês ficam botando os peitos da Scarlett Johansson, mas não botam a peteca, pois agora eu vou botar tudo. Eu quero ouvir a opinião gabaritada de Mestre Miotti sobre esse filme. Ninfomaníaca. Velho, esse filme pro Miotti deve ser... É Dica de Sedução do Miotti live action. Não, pior que não, sabe? Assim, como ele falou aí, o Calaveira falou, vai incomodar. Pelo trailer, eu já vi que até pelo trailer já tá incomodando. Você não gosta de filme que te incomoda, gente? Não, eu sei que vai ser aqueles que vai incomodar, vou ficar pensando com a porra na semana inteira. Ok, eu não quero saber se você vai assistir ou não. Não, vou assistir. Se for pra assistir, eu assisto. Assisto, claro, pô. Escolher um próximo filme aí que eu acho que de repente vai ser bacana ano que vem, e agora já no começo do ano, é o Saving Mr. Banks. Esse sim. Saving Mr. Banks, pra quem não sabe, é a história de como o Walt Disney conseguiu os direitos pra filmar Mary Poppins e como foi a odisseia dele pra convencer a autora, a P.L. Travers, a filmar o Mary Poppins, porque ela relutava muito, ela achava que o Walt Disney ia estragar a história, não sei o que e tal. Ela era uma pessoa muito, muito difícil de lidar, queria meter o bedelho em tudo. Então conta um pouquinho aí da história da autora da Mary Poppins, então, pra gente, pro pessoal, só pra contextualizar. Não, isso eu conto no programa, no Jurassic Cast da semana que vem, que vai ser sobre Mary Poppins. Olha aí, já adiantei. Olha, dando spoiler, Quem quiser assistir já para adiantar Mary Poppins semana que vem no Jazz Cast, e lá eu vou contar como é que foi essa história, de como é que o Walt Disney conseguiu convencê-la e de onde ela meteu o bedelho nas coisas e como é que foi feito o filme. Mas assim, por que que eu quero ver muito esse filme, cara? Porque primeiro, eu amo o filme, amo Mary Poppins, acho um filmaço. É um musical, pra quem não gosta, enfim, sinto muito. É um filme da Disney, então você tem que assistir com aquela inocência. É lindo. É um filme maravilhoso, mas assim, eu sei que tem gente que não gosta, que acha bobo, né? Mas eu acho sensacional, é um filme fantástico. E tem um dos meus atores favoritos nesse filme, que é o Tom Hanks. Ele tá interpretando o Walt Disney, que é um dos meus ídolos de todos os tempos, cara. Então... assim, não tem como ser ruim, cara. Eu já gostei automaticamente do filme. Sabe o que eu mais gosto do Mary Poppins? Olha o Bruno com medo de estragar. Não. Nivaldo, enfim, vai. Nivaldo já abriu a página do Jurassic Cast. Olha lá, vai. Vamos ver o que esse desgraçado vai falar. Ele já tá assim, ó, esperando. O que eu mais gosto do Mary Poppins é que a Julie Andrews está morena. E eu achei ela linda morena. Pronto. Cara, eu vou te dar mais um detalhe. Esse é o primeiro filme dela. É o filme dela. Pois é, mas eu acho que o Mr. Banks, Save Mr. Banks aí vai ser muito interessante, principalmente pra quem gosta dessas coisas assim de histórias de bastidores de Hollywood. Eu acho que ele vai ser um prato cheio. E é engraçado, né? Parece que todo começo de ano sempre tem um filme assim, né, Miotti? Ano passado, 2013, foi o do Hitchcock, isso, né? Que nem foi lá essas coisas, mas foi divertido de assistir e tal. E esse ano vai ser o do Save Mr. Banks aí do nosso querido Tom Hanks, com a Emma Thompson fazendo a P.L. Travers e o Tom Hanks fazendo o Disney, que, assim, ele não ficou igual, mas eu acho que ele vai caracterizar bem o Disney. destino de Júpiter, né, Bruno? É, bastante interessante. O novo filme das irmãs Wachowski, né? Do Laerte, do irmão dele. Do Laerte, do irmão dele. O Laerte não, porque o Laerte só se transveste, né? Não, não. Esse aí ele cortou e deu pro gato. Não, véio. Mas a irmã tá a cara do Laerte. A Laerte não, tá a cara da Rita Lee. Da Rita Lee, isso mesmo. Tá a cara da Rita Lee. Os irmãos Wachowski estão fazendo aí Jupiter Ascending, o destino de Júpiter, segundo o Alexandre em português. O trailer é bem legal, é um teaser maneiro, é com o Channing Tatum, com a nossa querida Mila Kunis. Ah, e o Boromir, né, velho? O Boromir ou o nosso querido também Ned Stark, também. Isso, né? E obviamente já morreu no início do trailer. Então tá aí, já morreu. Tá fazendo merda. Respirou no meio torto e já tá fazendo merda. Mas enfim, parece ser uma ficção científica muito maneira, bem divertida. E, porra, gostei que é uma coisa original, cara. É uma, assim, não sei se é baseado em algum livro ou alguma coisa assim. Mesmo que seja, não é uma sequência ou um filme de, sabe, um reboot ou qualquer merda dessa que Hollywood tá maluca atrás, né? Tem potencial se os irmãos Wachowski não resolverem estragar. Como tudo, né? Que eles fazem. Como porque, quase tudo que eles fazem. Porque é só o que eles têm feito desde do segundo filme do Matrix. Isso. Cara, o A Viagem era pra ser muito bom, só que ficou chato pra caralho. Eu acho que vai ser, de novo, um filme egocêntrico, megalomaníaco e vai querer ficar martelando em cima de filosofia como ninguém. Homem-Aranha 2. Pois é. Não, porque assim, eu gostei do primeiro filme, desse novo que fizeram aí. Eu gostei mais do que a merda que foi o terceiro, né? O terceiro estragou a primeira trilogia, porque o primeiro e o segundo tava beleza, e eles deram um reboot. Eu gostei do reboot. Muita gente reclamou, mas eu gostei. Pra reboot, eu achei que eles podiam ter usado mais. Eles ficaram muito no feijão com arroz demais. E aí acabou que, sei lá, é legal, é um filme meio... Eu achei infantil até. Felipe se amarra, acha ótimo, mas eu achei fraco. Mas esse Homem-Aranha 2, cara, eu vou te falar que eu fiquei empolgado com esse trailer. Não pela história, que também tô cagando geral pra história, mas pela só a roupa desse Homem-Aranha, velho. Já é a roupa mais foda de qualquer representação de Homem-Aranha do cinema, cara. Porque ela é igual ao Homem-Aranha Ultimate. Que tem nos quadrinhos, velho. É perfeito, cara. É perfeito o tamanho dos olhos. A roupa é absurda, cara. E os efeitos parece que tá maneiro. Então, assim, eu quero ver esse filme só pra ver o Homem-Aranha pulando de tepa lá pra cá e batendo nos inimigos. Já vai ser maneiro, sacou? Mas a história, eu acho que vai ser fraca. O cara que faz o Harry Osborn não tem cara de Harry Osborn nem aqui, nem na Indochina. Indochina, o quê? É a China dentro da China? Isso. Pois é. O Rhino parece que vai aparecer aí, vai botar uma roupa mega mecanoide aí, parece que vai ser legal. O Electro, achei a adaptação aí que fizeram mais maneira do que a roupa dele nos quadrinhos, porque a roupa dos quadrinhos é ridícula. Mas, sei lá, ainda tá com aquele negócio da pegada lá do pai dele ser meio que um espião corporativo, e eu acho isso caído pra caralho. Mas também tem referências a outras coisas do quadrinhos de Sexteto Sinistro, que eu achei legal. Vi a roupa no trailer, mostra ali de relance a roupa do Dr. Octopus, mostra o Abutre, tão querendo, parece que a próxima incursão do Homem-Aranha vai ser um filme do Sexteto Sinistro, que são 6 inimigos do Homem-Aranha que se juntam pra querer acabar com ele. E, cara, sei lá, eu acho que vai ser divertido, pelo menos, assim, isso eu tenho certeza que vai ser, eu vou me divertir no cinema, vou ver o Homem-Aranha, e esse rapaz que faz o Homem-Aranha, ele é muito maneiro, esse moleque. A gente viu ele ao vivo lá na Comic Con, o cara, porra, o cara palhaço é ali na hora. Ele é o Homem-Aranha, velho, ele é o Homem-Aranha, ele é, e tá de parabéns esse rapaz. E, inclusive, esse filme também tem a nossa querida Emma Stone, né, Calaveira, estamos aí. Sim, ainda na, claro, torcida. X-Men, Dia de um Futuro Esquecido. esse aí eu... tem potencial. Tem potencial pra caralho, tá, porque tá eu também bacana, não entendi, hein? O trailer. Mas... Não, o trailer é bom, e é bom isso, cara, porque nego que bota todo o filme no trailer, você entende tudo, você já sabe tudo que vai acontecer, é uma merda. E esse não, cara, você fala, porra, tem uma parada aí, tem um negócio que vai e volta, tem os X-Men lá do Primeira Classe e os do X-Men 2, do 3 ainda, tem o Wolverine velho, tem o negócio de volta no tempo, e ainda aparece os X-Men do futuro, velho, tem o Bispo, cara. E eu fiquei maluco quando eu vi, cara. Não, mas o Bispo tá na cara com o Padre Rocha. Cara, o Bicho tá a cara do compadre Washington, não né? Tá não, cara. Tá sim. Não tá, tá não. Tá sim. Tá a cara do compadre Washington na época do Gera Samba, né, meu? Gera Samba, caralho. Na época do Gera Samba, que ele tinha uns mulletzinhos. Aham. Uhum. A cara Cala do compadre Washington. Pô, sempre estragando o programa, velho. Ah, Nivaldo já me chegou pra caralho agora. É nesse filme que vai ter o anãozinho lá do... Sim, do Thrones, cara. Né? O Tyrion, o Tyrion, né? Isso. O nosso querido... Ele vai ser quem? Não sei, não fala nada. Ele vai fazer o Bolívar Trask, cara. O Bolívar Trask, pra quem não sabe, pra quem não conhece a história dos X-Men, ele é o cara que inventou os Sentinelas, cara. O X-Men Days of Future Past é um quadrinho mais clássico, eu acho, dos X-Men, que é o Dias do Futuro Esquecido. É aquele que o Wolverine é velho? Isso, exatamente. É o, aquele... É. Que aparece, a capa é o Wolverine com os cabelos grisalhos do lado? Com o cabelo grisalho e com a Kitty Pryde do lado e eles sendo caçados. É um quadrinho que se passa no futuro, onde... já deu merda pra caralho e já morreu X-Men e tal. E eles vão usar muita referência dela nesse filme. Ah, foda pra caramba daí. Pois é. E tá de volta o Bryan Singer, né, cara, nos X-Men. O que é um alento, cara, porque o Bryan Singer fez os dois únicos filmes bons dos X-Men, né, isso, cara. Isso, ele saiu, quando o terceiro não foi com ele, foi aquela merda. Isso, e depois disso, os filmes do Wolverine também, um cu. Tirando o último aí, que foi do X-Men First Class, que é legal, mas, desculpa, não chega perto dos dois primeiros. O primeiro é muito legal, e o segundo também. O problema é que eles são um pouco datados, né? Cara, eles ficaram um pouco datados com relação até mesmo à própria dinâmica do filme. Vou te dizer que não é, cara. O primeiro não tem nada, né, cara? O primeiro não tem nada. Eu vou te dizer que não, cara. Eu assisti recentemente, botei o Felipe pra assistir o X-Men. O primeiro, e ele se amarrou, velho. E o filme é bom e funciona até hoje, cara. É só porque a gente já viu... É porque o X-Men 2, ele é tão melhor que o 1 parece uma merda, mas ele não é. Ele é um filme muito bom e funciona muito bem sozinho. Cara, eu nunca vou me esquecer daquele trailer que o Wolverine aparece gritando na época. Lembra, mesmo? Lembro. De ver o trailer? Ele é foda. No teu 486, velho. Tanto tempo tem isso, né, cara? O primeiro X-Men, que é de 97? De 2000. 2000. 2000? É. São os 2000. Pô, tinha 20 aninhos. O novo filme da Marvel aí, o... Não o Capitão América. Capitão América depois a gente fala, mas... O Guardiões da Galáxia aí. Vocês estão esperando alguma coisa? Eu não faço ideia do que é isso. Cara, Guardiões da Galáxia é um grupo de super-heróis que enfrenta uma coisa mais cósmica, assim. Ele é o filme que tá todo mundo dizendo que vai meio que introduzir a parte cósmica do universo Marvel no cinema. Que são uns vilões e heróis mais obscuros mesmo, assim, que pouca gente conhece, que talvez o mais famoso seja o Surfista Prateado, que... entrou lá naquele filme da Fox, lá do Quarteto Fantástico 2, e foi um cocô. E esse Guardiões da Galáxia, eu vou te dizer que, cara, que coragem, velho, fazer um filme desse, bicho. É, porque pra sair um pouco do mainstream também, né, velho? Pois é, porque, assim, ninguém conhece porra nenhuma desses caras, sacou? E o vilão, aparentemente, vai ser o Thanos, que aparece no final dos Vingadores. Se não for bem feito, perde a mão fácil. Só nos resta esperar. Só nos resta esperar. Pelo menos por um trailer, né? Que até agora não saiu nada. O trailer dele vai sair junto com o Capitão América 2. Pode escrever o que eu tô falando. Provável. É outro que eu não tô nem um pouco afim de ver, velho. Porque eu acho que o Capitão América é um herói tão merda. É tão merda, velho. Tão merda, tão merda. Tão sem graça. Eu já não gostei do primeiro filme também. O primeiro filme eu achei um cocô tão cavalesco, velho. sabe? Que, cara, pra mim pode ter filme Capitão América 20, eu não vou ver. Eu gostava daquele que passava no SBT. Nossa. Aquele era bom. Aquele que... sempre surpreendendo. Não, mas esse é bom também. Esse eu sei, eu conheço. É aquele que saiu dentro do trailer? Isso, esse mesmo. Com aquele escudo de plástico, né? Acho o filme, o primeiro do Capitão América, eu acho bacana, não acho um filme ruim. Cara, eu acho o Capitão América um herói imperialista babaca, que eu não sei porque que ele insistiu nessa merda. O herói... isso aí é na época lá da Segunda Guerra Mundial, velho. Não tinha sentido nenhum. Olha só, vou falar a verdade. O Capitão América não faz sentido nenhum no tempo de hoje, Bruno. Nenhum. É... isso eu concordo com você. Ele não faz sentido, é um herói que não faz sentido nenhum. Porque ele é uma máquina imperialista dos Estados Unidos, cara. Ele é uma propaganda ambulante, Capitão América. É. Não tem por que ele existir. Pois é, mas bosta, por isso que eu acho que o filme, o primeiro, o original, é bacana. Porque ele se passa na Segunda Guerra, né? Apesar de que eles podiam ter feito alguma coisa melhor, assim, eu acho que ele é válido, é um filme válido. É o primeiro filme do Capitão América que mostram ele no tempo dele, cara. Porque esse filme aí que o Miotti falou, do SBT... o começo dele, com 15 minutos, ele é congelado e acorda nos anos 90, não, perdidaço, velho. Esse aí? É. Não, esse não, velho, isso aí é foi a tentativa da Marvel de tentar fazer os filmes lá na década de 70. Tem Homem de Ferro, tem o Homem-Aranha. Não, velho, esquece. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é totalmente alheio à história, história dos personagens. Pois é. Entendeu? Esse mesmo aí, o cara era um jovem, aí tinha um cientista que inventou um soro. Que faz com que ele ande de motocicleta. Foi isso mesmo. Entendeu? É isso. Não tem nada, velho. Pois não tem é, nada. Mas o original eu gosto, acho bacana. Ele não tem nada demais, assim. Não é filmaço, não é Homem de Ferro, entendeu? Não é um filme como o primeiro Homem de Ferro, que é foda. Não é igual o X-Men, que é foda. Não é igual o Avengers, que é foda. Mas ele tá ali, aí é um pouquinho melhor do que o primeiro Thor. O problema é o cara que escolheram pra Capitão América, que eu acho ele muito ruim, Chris Evans. Que inclusive eu tô chumando, né? Achei ele muito ruim, cara. Ele é muito ruim, entendeu? Então, assim, se tivessem de repente escolhido um cara melhor pra ser o Capitão América, eu acho que tinha mais potencial. Mas, enfim, esse segundo filme aí, eu não acompanhei a mitologia do Capitão América, do herói. Eu não sei o que acontece. O que eu sei é que o tal do Soldado Invernal aí que eles vão enfrentar, inclusive é o nome do filme, Capitão América 2, o Soldado Invernal, que pra virar Infernal é um passo, né? Véi, olha, não, véio, olha o título, velho. O Soldado Invernal. É, pois é, o problema é que nego traduziu no Brasil é Winter Soldier, o Soldado do Inverno, né? Mas é Soldado do Inverno pra Soldado do Inferno também é um passo. E Soldado Invernal pra Soldado Infernal também é um saco. Então eu não sei por que inventaram esse nome pro cara. Eu não sei se ele só aparece 4 meses no ano. Entendeu? Eu não... Godzilla, pelo trailer, não mostra muita coisa, né? Mostra o Godzilla ali, o pessoal pulando do avião, os militares lá pra não, ver. Não, peraí, meu. Não é isso, não? Meu, deixa de ser. Meu, não, é. Mas, meu, não, deixa de ser simplório, meu. Deixa de ser simplório. Você vai, aparece lá os caras pulando de paraquedas. Quem tá te escutando, meu? Tá achando que tá pulando de paraquedas igual aquele cara que se perdeu, que o bicho fica assim, sabe rezar? Vamos cantar, oh meu Deus! Eu quero voltar pra minha mulher, meu Deus! Sabe qual é? O cara se perdeu na nuvem? Aquela Ave Maria cheia de graça! Oh meu Deus! Me dá pra onde que eu vou, meu Deus! Aí ele vira pro cara que tá amarrado nele, que é um aluno, vira pra ele e fala assim: o que você acha que eu devo fazer? Que instrutor, né, velho? Bom, mas e aí o trailer, Calaveira, do Godzilla? Miotti, deixa de ser simplório, Miotti, conta direito o trailer, vai. Você que vai contar, pode contar. Então, os militares estão no avião, e quem tá vendo o trailer sem saber o que é, fica assim, que porra é essa, né? O capitão lá deles, sei que, fala alguma coisa pra eles que nunca enfrentaram uma situação dessa, sei que, aí eles pulam e começa a ver, a gente começa a ver no trailer, a cidade sendo destruída, o pessoal correndo pro lado pro outro, o pessoal chorando, sei que, até que os militares chegam, que pularam do avião, chegam no ponto que tem um monstro, que é o Godzilla. É, mas a gente não vê o Godzilla, só vê aquela... Vê no final, no final aparece a cara dele. A silhueta, Não, a silhueta, e o grito, a plaqueta, né? Dele. É, que cara, Pra mim, o filme já valeu por causa disso. E aí? Tô tentando. Caguei. Assim, é... Caguei gigante. Ah, tá, vai ficar de vingancinha. Não, velho, olha, sinceramente, eu caguei pro Godzilla, cara. Sério mesmo? Cara, eu acho que cara, vai ser um filme, eu acho que achei vai ser um filme de monstro eu fodão. Velho, olha só, Godzilla, tá. Aí vem, esse filme vai ser uma propaganda do poderio militar americano. É só isso, cara. Ah, é porque filme. Capitão do América não é. Não, não tô dizendo que não vai ser também. Também acho que vai. E vou assistir o Godzilla, acho bacana, o trailer tá bonito, tá bem feito. Tem o Bryan Cranston, porra, não chorando, tá... fazendo o que ele faz de melhor, sei lá. E eu não sei, sei lá, eu ainda tô. Ainda preciso de um outro trailer, talvez. Ou então preciso ser surpreendido, sabe? Eu queria ver o Godzilla quebrando tudo, é o que eu quero ver. Mas velho, eu fico você não viu preocupado. O Estado da Cidade no trailer? Você cara, acha que aquilo vi, ali é o quê, não vi, velho? Não vi. Copacabana na época do Réveillon? Não vi, cara, eu não vi. Sinceramente, eu não vi. Que isso? Tô pedindo, vi... Bruno, a cidade tá em. Velho, a cidade tá pegando. A cidade! Tá pegando fogo no trailer? Vê de novo o trailer. Você pois não viu é, trailer mas eu quero ver mais. Eu quero, assim... Mas só é o trailer, caralho! Filme, caralho. É isso que eu tô falando, seus imbecis. Próximo filme que eu tô esperando pro ano que vem... Como Treinar Seu Dragão. Pô, esse vai ser legal, cara. Como Treinar Seu Dragão 2. O primeiro é muito bom. Eu adoro o primeiro. O primeiro é muito divertido. E esse segundo tem um trailer, pô, que me deixou feliz, velho. Deixou esperançoso. Assim, o trailer não diz nada, é só o menino voando junto com o dragão. Mas tá lindo, cara. Tá incrível. E a trilha sonora tá absurda. Não, absurdo. A mas trilha sonora não... do primeiro já ajuda pra caramba. Né? Pra caramba. Mas eu não ia falar dele não, cara. Eu ia falar então fala. Do Tom Cruise, cara. No Limite do Amanhã. The Edge of Tomorrow, uma coisa assim. The Edge of Tomorrow. Que é cara... sobre aliens. É, ah, é uma invasão alien aí, um cara que tem meio que uns flashbacks, uma parada meio lost, meio, sei lá, flash forward e tal. E, pô, parece ser interessante pra caramba. O Tom Cruise tá numa pegada aí recentemente de filmes de ficção científica. E esse parece que vai ser bem bacana. Tem uma hora que ele, soldado, usa um exoesqueleto e dá tiro pra cacete aí e tal. É uma coisa meio Tropas Estelares, meio Gears of War. Mas o filme é porque ele morre e ele fica voltando no tempo, o tempo inteiro. Sempre se aperfeiçoando pro dia do dia D, que é o dia da batalha final dele. Contra a invasão alienígena lá, que parece que os bichos estão invadindo o Brasil. Não, Brasil. Estão invadindo o mundo, né? Pô, eu achei bacana. Eu acho que tem um potencial bacana aí. Gostei muito do trailer. Tom Cruise tá me surpreendendo, viu? É, verdade. Parou de fazer beicinho, parou de fazer filme pra mulherzinho, tá parecendo virou um homem. Se ele tivesse de barba, igual no Último Samurai, que ele tá foda no Último Samurai, ele tá foda nesse aqui também. No Último Samurai, ele tá a cara do... Aquele velho de cabelo branco que tem aqui em Brasília... Oswaldo Montenegro. Cara do Oswaldo Montenegro mais novo, velho. O samurai. Tá a cara do Oswaldo Montenegro. Inclusive, eu pensei que numa cena no Último Samurai, que eu pensei que ele ia mandar. Eu amava com mamãe. Lenhador. Lenhador? Que lenhador. Eu amava como amava um lenhador? Que porra é essa, cara? É a música! É a música, não! Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja, cara, esse eu não faço ideia, cara. Não faço ideia do que vai rolar nele, mas, não porra, faço é Tartaruga ideia. Ninja, porra. Cara, eu espero que seja bom, cara, porque também se não espero. For, velho, eu vou dar tanto berro no cinema, velho, gritando de... Mas, que tá merda! Cara... Que merda! Tá com a cara de ser ruim só por causa da April Neal, porque a April Neal tem cara de uma atriz ruim. É a Megan Fox, né, cara? Porra, e a May, ela é ótima. Não, não, ela é péssima, mas, enfim... Eu espero que o filme não se baseie na April O'Neil, né? Eu quero ver a Tartaruga Ninja dando porrada, cara. Se vier com um draminha de April O'Neil... É, e não espere as Tartaruga Ninja em preto e branco, não, viu? Duvido que vai fazer aquelas Tartaruga Ninja maquiavélicas do... Não vai ser, não vai ser. Vai, eu acho que vai ser a mesma pegada dos filmes de 1980. Eu também acho, não, que vai ser assim. Duvido. Isso eu duvido, cara. Elas não do vão, primeiro, do elas primeiro. Elas não vão ser engraçaralha, não. Elas não vão ser engraçaralha, não. Cara, não. O primeiro elas não são engraçaralhas. São, o primeiro é muito bom. São, eu assisti recentemente, cara. Elas são engraçaralhas, sim. Assim, o filme, ele tem uma fotografia mais escura, mas meio de filme independente, assim, mas o filme é Jim Henson, é feito pra criança, cara. O filme, ele não é essas coisas também, não. Sacou? Que a gente imagina, que a gente tenta lembrar. O filme é infantil, cara. O filme, ele não é essas coisas, não. Mas eu não espero que seja infantil, cara. Eu espero que seja, assim, um thriller, um filme de ação, sacou? Assim, porrada e tartaruga. Cara, eu tenho que rolar um Santa Tartaruga. Só rolar um Santa Tartaruga pra mim já valeu o filme. É, isso não vai rolar. Vai rolar um Calabunga. Isso é dublagem. Ah, Calabunga é o caralho. Tem que vai rolar ser um Calabunga. Mas isso é dublagem, pô. Santa Tartaruga é dublagem. Eu vou ver dublado. Eu sei, mas será que vão dublar isso? Não, não, né? Vão, cara. Não vão dublar. Isso aí já era. Isso aí já era. Isso é na época só. Que, velho? Ele fala, Santa Tartaruga, tá. Porra, é muito duvido bom. Duvido que hoje façam isso. Velho, bato uma aposta com você que não vai ter. Não vai? Mas vem cá, vocês querem agora mandar nos meus sonhos? Mas e o Transformers 4? Vocês estão esperando alguma coisa? Tô esperando que seja pior que eu tenho. Porque o Transformers foi assim, né? Transformers foi aquela coisa foda pra caralho, que, né? Foi foda pra caralho porque, por causa dos efeitos, porque o filme é uma merda. Aí o segundo foi uma bosta, o terceiro foi um lixo. O quarto, então, vai ser indescritível. O quarto vai ser lançado direto pro DVD. Velho, o quarto, ele já tem um fator, assim, incrível de ser ruim. Que é com o Mark Wahlberg, velho. Caralho, Mark? Mark, velho. Caralho, Mark, velho. Olha o potencial de vai dar merda, velho. É altíssimo. Cara, o único filme bom do cara... Não, tem o Bug Nights, é legal. O Bug Nights é bom. O Bug Nights, mas... não. Peraí. Falando sério agora, o Bug Nights é ótimo. É bom. Não, é bom. O Bug Nights é muito bom. Ah, é bom. É maravilhoso o Bug Nights. Mas os Infiltrados, né, cara, que ele participa do filme, ele ah, é a melhor performance dele de todos os tempos, cara. Ele no TED tá engraçado pra caralho. Tá sim. Não, Bruno, sério, velho, ele tá muito bom. Primeiro que ele tá atuando muito bem com CG, o que pouca gente faz. Ele é galhofa, ele é um cara que não sabe atuar, o Mark. E, cara, o filme, velho, o cara é fã do como é? Do Flash Gordon, velho. Aquele filme, ele é muito bom. E ele complementa o filme, velho. Ele fala, não, me retiro o que disse. E aí tá aí, me rendi a Mark no TED. É isso aí. Mas assim, o Transformers 4 não vai ter aquele garoto chato, né? Não vai ter o Shia LaBeouf. É porque ele vai estar mostrando a piroca no uniforme ali. Isso. Mas mudou todo o elenco então, agora é elenco novo. Agora é elenco novo, inclusive dizem que nesse filme os Transformers vão ter alguma coisa a ver com dinossauros também. Sei lá, eu tô cagando gigante também. Cara, eu acho que vai ser uma bosta, mas só por não ter o Shia LaBeouf eu já tô adorando. Pra mim já vai valer. Já vai ganhar, vale a pena. Já vai ganhar, vale a pena porque não tem o Shia LaBeouf. Rio 2. Já não gostei do 1. Ah, merda, próximo. Não, toma no cu, velho. Um bando de papagaio sambando. Vai se fuder esse filme. Eu tenho uma raiva desse filme que vocês não têm noção. Eu fui ver esse filme na merda do cinema. Na época só tinha criança. Eu ficava xingando, que eu quase fui expulso do cinema. Tão ruim que esse filme é horrível. Esse filme é preconceituoso, ele é racista. Velho, vai tomar no cu esse filme. Vai tomar no cu esse velho, filme. Velho, deixa eu só falar uma parada. Eu acho escroto que o Rio 2 vai se passar na Amazônia, velho. Por que não chama logo de Manaus, caralho? Zona Franca, sei lá. Tem que chamar de Rio 2. É, pra mim podia chamar Piauí. Piauí, velho. Piauí, entendeu? É a sequência do Rio 2. Vai ser um cocô do mesmo jeito. Vai ser uma merda. Vai ser um filme mais preconceituoso ainda. Porque vai botar índio, canibal na Amazônia. Igual o filme do Mr. Magoo, que botou as cataratas do Niágara no Rio de Janeiro. Sei. É capaz. Vai ser daquele nível ali. Em compensação, em animação ainda, temos o Lego, o filme, que, pô, eu vi o trailer e parece que vai ser bacana, cara. O trailer é engraçado, né? O trailer é divertido. Sabe por que eu acho que não vai ser bom? Caralho, como eu sou chato, né, velho? Mas não, você é chato e estraga todo o programa que a gente Nivaldo, faz. Nivaldo. Mas sabe o Nivaldo... Não vou chamar o Nivaldo pra participar um dia, no meu lugar? Êxodos. É o novo filme do Moisés, né? Os 10 mandamentos. Eu acho que vai mas vai ter 10 mandamentos. Eu acho que vai rolar isso, viu? É o novo filme do Ridley Scott com o Christian Bale, vai fazer o Moisés. Isso. E aí? Não tem nada, só mostraram a foto hoje, a primeira coisa que falaram do filme. Pois é. Não sabemos se vai ser 10 mandamentos, se ele vai abrir o Mar Vermelho. Vamos ver. Ó, pelo título, Êxodos é o tempo que ele passou no deserto. E aí, é isso? 40 anos, a gente vai assistir um filme inteiro, o cara no deserto. Cara, não. Espero que não. Eu não acho que vai ser o do deserto, não. Eu acho que vai ser a libertação dos escravos. Que é quando ele abre o Mar Vermelho e aí toca o foda-se. É a história aí do Moisés de novo. Já teve filme pra caramba com esse tema. Eu não sei, eu acho que deve pode ser... Deve ser da Disney, por isso que eu digo, que é bem legal. É, não é da Disney, é da DreamWorks. Mas tem ainda também o clássico lá com Charlton Heston dos 10 Mandamentos, né? Que também é um filme de 150 horas. Ixi, tem 3 horas e meia. Isso, o Moisés vai ser o Christian Bale e o filme é do Ridley Scott. Eu vou te falar que eu não tô esperando. E tem a Sigourney Weaver no filme. Eu não tô esperando muito, não. Tem o Christian Bale e pra mim isso já vai estragar o filme, porque o Christian Bale não sabe mais fazer nada que não seja falar igual o Batman, né? É um filme pra dezembro de 2014. E, enfim, eu tô achando que, sei lá, espero queimar a língua, mas... É muito cru pra gente falar alguma coisa. É, não tô esperando nada, não. Próximo filme, na verdade, é o seguinte, antes de falar do último filme aí da nossa lista, vamos só passar aqui uma lista dos que a gente tá cagando geral pra eles, né? Não, na verdade, é que não deu tempo. Não, tem uns que... Porque a gente esqueceu deles. Eu sei qual é. Justin Bieber, Believe. Caralho, vai ter isso? Tá aqui. Que é isso, velho? Caralho. Tá aqui na pauta, esse retardado voltou. Olha só, desses que estão nessa lista geral, eu acho que a gente tem que falar de dois deles, que são o que eu acho que vale a pena. O resto é o resto. Então, assim, primeiro eu vou dar a lista, e aí os dois últimos eu deixo pra falar no final, pra gente falar um pouco mais sobre eles. Então tem Jogos Vorazes à Esperança, parte 1. Que ok, beleza, é a continuação aí dos Jogos Vorazes, faz sucesso pra caralho, adolescente, tem a Jennifer Lawrence, é aquele negócio, tchururu, bonitinho, vai ser sucesso. Vai ser bom, vai ser... Tá. Velozes e Furiosos 7, ok, caguei gigante, é mais um que eu caguei gigante. Porque esse eu tô prevendo que, velho, não terá o Paul Walker. Talvez, né? Quem sabe? Resident Evil 6, mais um filme com a Mila. Coitada da Mila, né, velho? Só faz Resident Evil na vida. É a Mila Xuxovic. Mila Xuxovic. Mas eu acho bem feito pra ela ficar presa nessa maldição. Ela fudeu com o Joanna Dark, então ela tem mais é que se lascar nesses zumbis aí. Por mim, pode ter 12 filmes dessa série. Velho, tem que ser todos com ela, pra ela enterrar a carreira dela de vez. 47 Ronins, com a porra do... Do meu aluno, meu aluno. Tá sendo um fracasso. Um fracasso, né, meu? Já tá sendo um fracasso. É, parece que lá fora já estreou isso. E é um cocô. É isso. Tô falando muito mal. Atividade Paranormal número 5, eu não vi nenhum, então também vou cagar gigante pro próximo. É uma bosta desse senhor. O Lobo de Wall Street... Estão falando muito bem desse filme. É um filme aí do DiCaprio, deve ser pra concorrer ao Oscar e tal. Ok, beleza, filme de, né, draminha. De deve novo, ser. Ele com cheio de brilhantina no cabelo. Provável. Com... Puta que pariu. É o Grande Gatsby em Wall Street. É, temos aí a Operação Sombra com Jack Ryan, que a gente já falou aí no último programa. Isso. Não sei se o Miotti cortou da edição. Mas enfim, se cortou, tá aqui de novo. Jack Ryan, o reboot do Jack Ryan no cinema. Jack Ryan, personagem lá do Tom Clancy, do Caçador do Vermelho, Jogos Patrióticos, Perigo Real Imediato, etc. E aqui é o filme Operação Sombra, que parece que é um reboot, que não sei o que, e ele tem que virar quase o Jason Bourne de novo. Então, sei lá, pra mim matou o personagem, que o personagem é um analista e nesse aqui vai ser um agente secreto. Ajuste de contas, Stallone e De Niro. Esse tem potencial, hein, velho? Esse vai ser. É, Rock Balboa e Touro Indomável se enfrentando no ringue, velho. Isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Não tem, né, velho? Ganha quem tiver a vida mais merda, né? Porque os dois tá vida difícil pra caralho, né? Pois é, né? É um potencial. Eu achei o trailer bacana. Tem. Esse aí deve ser legal. E outro que eu acho que pode ser legal é o Pompeia, cara. Porque a história de Pompeia é foda, cara. Ah, tá. A história de Pompeia mesmo, né? É a história da queda de Pompeia, cara. Que é a cidade romana lá que vai pro caralho quando o Vesúvio explode, né? É por causa do Dr. Who. Isso, por causa de Dr. Who, exatamente. E finalmente chegamos aí ao final da nossa lista com o Hobbit Lá e de Volta Outra Vez. Cara, eu gostei muito do 2, então eu espero que o 3 vai ser... O 3 ele vai ser bom, porque ele vai ser Senhor dos Anéis parte 4. Vai ser, for mostrar a batalha lá na frente da montanha e tal, que tem... É, a batalha dos 5 exércitos, né? Sim, exatamente. Então, velho, vai ter batalha do Senhor dos Anéis, do universo do Senhor dos Anéis, vai ser automático, vai ser bom. Duvido muito que o filme vai ser ruim. Duvido muito mesmo. Eu também e duvido. O Hobbit 2, assim, que dá dividido opiniões absurdas, porque... Cara, eu vou ser sincero, eu nunca vi isso na minha vida, Brunão. Porque geralmente é assim, sai um filme, aí tem aquela galera que ama o filme, que odeia o filme, e aquela galera que acha o filme mais ou menos. Velho, o Hobbit 2 só tem galera dos extremos. Tem a galera que amou, somos nós dois, e tem a galera que odiou, que é o Miote. É verdade. Eu espero também, espero que seja um filme muito bom, espero que... termine de conectar aí as trilogias, né? É isso que o Peter Jackson tá fazendo, ele tá conectando o Hobbit com o Senhor dos Anéis, que seja épico. E eu queria a volta do Howard Shore de verdade, assim, sacou? É, porque nesse segundo filme não teve nada. Esse segundo filme foi fraca, a trilha sonora. Ah, tá aí, uma coisa que foi muito ruim fraca, no segundo filme foi a trilha sonora. É, vai ter nego se revirando na cadeira porque ele vai fazer... Vai ter liberdade na adaptação mesmo, de verdade, dessa vez. Até porque a parte ali do terceiro filme, se for pegar o que tem no sol, o que tem no livro, cara, é 15 minutos, velho. Assim, vai ter que estender pra caralho. Vamos esperar sair. Vamos lá. Parece que esse não vai ser no final do ano, né? Parece que vai ser em... Não, no final do ano, sim. É no final do ano? É, no final do ano. Porque eu me lembro que o último filme não ia ser no final do ano. É, mas eles mudaram. Mudaram, né? Tá confirmado já. Então é, lá pra dezembro de novo, isso. Estaremos na fila assistindo aí, esperando o nosso Hobbit Lá e de Volta Outra Vez. Não, mas esse aqui e aparece... Tava frio. Esse aqui aparece mais, cara. Esse aqui ela trepa com o cara, que é beleza. É mesmo? Casa de Areia, como é que é? Casa de Areia. Depois te presto o DVD, tá aqui. Eu quero ver esse filme dublado, gente. Ah, sim, sensacional. Eu quero ver esse filme dublado só pra escutar... Porque tem cenas de ação, né? Só pra escutar a mulher do Noé virar e falar assim... A Noé! Eu só quero isso, vai. Noé! Eu vou morrer de rir. Porque Noé em inglês é Noah, né? Uma coisa assim. Isso, né? Noah. Noah. Eu quero ver Noé, velho. Eu vou chorar de rir. Todo mundo. Ai, meu Deus, história bíblica, né, porra? Legal e tal. É cheio de evangélico pra caralho no cinema. Aí quando a mulher gritar Noé, eu vou. Ah! Noé! Ai, meu Deus do céu, como não vale nada. Não, eu quero fazer uma coisa, sabe uma coisa? Bota em loop isso aí que você falou aí, que você gosta de homem brabo, vai. Bota em loop aí. Você não fica me sacaneando? Agora põe. Tá ele, não sou é, eu. Não tem problema, eu reedito. Vocês acham que eu não sei mexer no Reaper? Eu me faço de burro. Brabo e peludo. É, cara, eu não sei, não, mas eu vou explicar pra vocês por quê. Tá que pariu, velho. Imagina o Brunão viado, meu. Desse tamanho viado, velho. É, pra te falar a verdade, os filmes dos Wachowski aí que valem a pena ser assistidos são o Matrix. E o Matrix. E o Matrix. E tem aquele também, o Matrix. O das lésbicas. Quem? Que é o primeiro filme deles. Ah, meu, só porque aparece a mulher pelada. Não, são lésbicas. Então é isso aí, internet. Segundo o Miotti, se tem lésbicas como protagonistas, o filme ele é excelente. Então, não, é aí vem o desgraçado. É, olha só. Aí vem o desgraçado do Alexandre e me bota assim, não, também vale Animatrix. Velho, toma no cu, falo, velho. Eu falo, caralho, pra que chama esse filho da puta ser retardado? Aí vocês ficam aí, depois aí eu tenho que ficar aturando esse tipo de idiotice. Alexandre, tua mulher tá dormindo. Alexandre, tua mulher tá acordada, não, Alexandre? Chama ela aí que eu quero falar com ela. Tá me batendo. Tem que botar, fazer alguma coisa pra... Vai fazer o quê? O que vai fazer? Vai entrar no Godzilla? Tomar que eles entrem no velho, Godzilla. Se tiver filhotinho de Godzilla, igual aquele filme merda, do Matthew Broderick... Do Ferris Bueller, eu vou dar na tua cara, Calaveira. Velho, o filme tá errado. Por que na minha, velho? Por que você filmou? Por que eu vou apanhar pelo erro dos outros? Cinquenta tons de cinza, e aí? Tomar teu cu, próximo, pode falar, próximo. Pô, me nego, vá tomar no cu, vai falar dessa porra não, fala próximo aí. Malévola. Esse vai ser ruim. Esse vai ser ruim. Próximo. Que caralho é esse de Transcendence, João Profundo? Que porra é essa? Ah, velho, isso é pornô. Eu tenho certeza. Ah, Johnny Depp. Olha só. Ah, tá. Filha da puta. Eu pensava que era pornô. Não, João Vou pular essa, foda-se. Não, fala aí, vai que é bom. Eu não sei o que que é, velho. Transcendence com Johnny Depp, ok. Próximo. Aí tem o Justin Bieber, Believe, que eu não sei por que que tá nessa lista. Também não sei. O Miotti colocou aí. Eu não, então. Caralho que eu coloquei essa porra. Cara, porque tem que ter, velho. Justin Bieber é o primeiro, o documentário da vida dele... Foi uma obra mágica que falou sobre um... Não sei o que você falou dele. Velho, foi uma obra... Peraí, que eu não posso ficar sorrir. Peraí, deixa eu ver. Para de rir, cara. Cara, o primeiro filme do Justin Bieber foi mágico. Tá? Foi uma coisa mágica sobre uma pessoa que batalhou a vida inteira. Não sei por que vocês dois estão rindo. Esse agora eu tenho certeza que vai falar sobre a pressão que ele sofre dos paparazzis. Uhum. E como ele é um menino meigo. Bom, vamos lá. Debiloid 2. Esse já deu, né, gente? Eu já falei sobre Ninfomaníaca? Já. Já deu, né? Mas e o Ninfomaníaco? Vai ser bom, o Ninfomaníaco vai ser bom. Vai ser maneiro. Mas e o Debiloid 2? Cara, o Debiloid 2 eu não sei. Mas o Ninfomaníaco... vai ser bom. Ninfomaníaco. Okay, mas...